orando com o coração. Então eu vou seguir esse livro do Divaldo Franco, não sei se alguém já conhece, Iluminação Interior, né? Então tem uma mensagem bem interessante sobre a oração. Então a oração deve constituir uma bênção na qual a criatura e o Criador se identificam, se conectam mediante a linguagem direcionada do sentimento de plena união. Então o que é a oração? A oração é uma das ferramentas mais importantes que Deus Pai oferece a cada um de nós, né? A nossa caminhada. Como a gente é um ser espiritual ainda em evolução, imperfeito, a ferramenta, a oração, se torna uma ferramenta muito poderosa para cada um de nós, porque ela nos ajuda, ela nos dá força, ela nos ilumina. Então ela traz para a gente um monte de benefícios interessantes, né? E a gente, eu vejo assim que a gente tem obrigação de se usufruir da oração. A gente vê também que o homem é um pouco, parece que meio assim, não sei se é pelo lado, seu lado machista, né? A gente parece que nunca tinha o costume de fazer uma oração, né? A mulher já tem isso intrínseco nela. Ela já carrega isso em si desde pequenininho, isso aí já vem da sua educação de orar, de pedir a Deus, de agradecer. E o homem, ele é um pouco diferente da mulher, então a gente também tem que buscar esse lado aí, que isso, a oração, está disponível para a gente, né? Para que a gente possa lutar, crescer e evoluir. Então a oração, ela nos ajuda muito. Só que a oração, ela é um conjunto de coisas, né? Como é que eu poderia dizer? Depende da fé, depende de crer em Deus. Então, não adianta a gente fazer uma oração, às vezes, da boca para fora, se a gente não acredita naquilo que a gente é, ou naquilo que a gente quer ser, e assim por diante. Então a gente tem que primeiro acreditar em Deus, tem que ter fé nessas coisas. E daí quando a gente faz uma oração direcionada, com vontade, com desejo, e a gente coloca a mão na massa também, porque muitas vezes a gente faz aquela oração, a gente diz da boca para fora, né? E espera que Deus resolva tudo para a gente, né? Não é assim que a coisa acontece. A gente, para a oração, para ela se fazer assim, para trazer benefício para a gente, é um conjunto de atitudes, né? É a minha atitude, é aquilo que eu faço durante o meu dia, é aquilo que eu faço de bem aos outros. Então, quando eu somo tudo isso com a oração, daí sim ela tem um poder muito forte. E ela nos ajuda com certeza. Ela não nos ajuda a resolver problemas, mas ela nos traz a força, né, para resolver os problemas. Porque os problemas que vêm para cada um de nós são específicos para a gente. Então, a oração não vai resolver os problemas, né? Tirar os problemas de mim. A gente tem que fazer oração para que ela nos ajude a resolver essas coisas, né? Aí sim, a gente toma um caminho correto, né? Então, quando alguém ora, quase sempre são verbalizados os anseios da mente e do coração, facultando melhor concentração, especialmente naqueles que não estão acostumados à reflexão profunda. Sem dúvida que não se trata de palavras memorizadas e repetidas, sem qualquer emoção ou com pensamento distanciado, não participativo. Então, ou seja, fazer uma oração é algo importante e a gente não precisa... A gente não precisa ter um lugar específico para fazer uma oração. Eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir em templo, eu não preciso ir em lugar nenhum. Aonde eu estiver, na minha casa, tem um cantinho tranquilo, posso estar ouvindo uma música dessa. Aliás, essa música, se a gente sentar aqui, a gente fica ouvindo esse tipo de música a tarde inteira, né? E às vezes não se dá esse tempo para a gente no dia a dia. Então, se a gente chega em casa, coloca uma música assim tranquila, né? Cria um clima. E se a gente faz uma oração de coração, acreditando naquilo que está pedindo, né? E coloca a energia naquilo que faz, com certeza as coisas acontecem. Então a gente tem que criar um clima legal para a gente poder fazer uma oração e se usufruir da oração, que é muito importante. Acostumando-se à dependência de favores, a criatura transfere para Deus as suas necessidades, sem a resolução firme de solucioná-las, utilizando-se da prece como um recurso persuasório, a fim de conseguir benefícios que os podem adquirir quando em vida esforços e trabalho bem direcionado. Ou seja, aqui ele diz o seguinte, né, que não adianta a gente só ficar pedindo as coisas que sejam resolvidas, que as coisas aconteçam. Quer dizer, eu faço uma oração pedindo a Deus aquilo que eu quero e largo na mão dele, né? Não é assim que acontece. A gente sim tem o direito de fazer uma oração pedindo as coisas, mas se a gente não põe energia para que aquilo aconteça, não vai acontecer, né? Não vai acontecer um milagre. Então a gente tem que pedir a Deus, sim, tem que pedir, tem que orar, pedir a Deus, mas E ele vai procurar fazer o lado espiritual conforme as minhas atitudes. Então, se eu não fizer nada para aquilo lá acontecer, mas pode fazer 500 mil orações e não vai acontecer nada, não adianta, né? A coisa não vai vir para a gente se a gente também não coloca o nosso esforço, né? Não coloca a nossa participação naquilo que a gente deseja. Então, a oração é um conjunto de coisas. Tem o lado espiritual, mas também tem o nosso lado, o nosso esforço, o nosso desejo e a nossa vontade, naquilo que a gente quer, né? Então, somente através do exercício de busca da anulação do ego para a superação das paixões que perturbam a lucidez é que se alcança o estado oracional, no qual há uma equilibrada transfusão de energias que se expandem e outras que penetram no ser, propiciando-lhe harmonia e lucidez. Então, ou seja, né, essa palavra ego vem dizer egocêntrico, egoísta, né? Então a pessoa às vezes ela quer muitas coisas só para si, né? Então a gente tem que trabalhar esse lado muito enraizado ao lado material. A gente tem que procurar também, quando recebe as coisas, doá-las aos outros, né? E o que é a oração que propicia a cada um de nós? Assim como os passos, assim como uma purificação da água, são transmissões, transferências de energia. Então, se eu faço uma oração direcionada para alguém ou alguma coisa pedindo para mim, com certeza aquela pessoa vai receber. E da mesma forma que você emite aquilo lá, você recebe de volta. Ainda mais quando você está praticando o bem para alguém, fazendo uma oração para alguém, com certeza as energias voltam para você. E a lei natural do karma, né, da ação e da ação. Então tudo aquilo que a gente faz de bem aos outros, elas vão retornar para a gente. Então a oração, portanto, não pode ser colocada a serviço do atendimento de desejos e da solução de interesses, nem sempre louváveis, mas revestir-se de emoções de louvor, de entrega, de submissão aos impositivos da lei de causa e efeito. Então, a gente tem que pensar e saber que a oração é uma coisa muito importante, né? Que a gente não deve usá-la para coisas corriqueiras, né? Coisas corriqueiras a gente resolve a gente mesmo. Então, coisas importantes, quero mudar alguma coisa em mim, uma doença, qualquer coisa. Então, a gente coloca o nosso trabalho, nossa energia, nosso desejo, faz uma oração com fé, que a gente vai ser atendido. Em face disso, o momento de prece é de interação, de doação, de escuta, a fim de que sejam captadas as diretrizes existenciais que podem auxiliar na escalada evolutiva e espiritual. Então, ou seja, o momento de prece, eu digo assim, que é quase que um momento de meditação individual de cada um. Então a gente senta num cantinho lá, sossegado, quiser colocar uma musiquinha no fundo assim, ótimo, faz uma oração. A oração é uma meditação, que você se concentra em Deus, no seu interior, faz uma oração bem direcionada, você recebe energia, você recebe respostas, espiritualidade, coloca para você respostas, né? E assim a coisa vai acontecendo. Invariavelmente, há uma associação entre orar e pedir. Raramente para louvar ou agradecer, né? Eu vou falar algo aqui que não é para chocar ninguém, mas, por exemplo, né, pouco tempo atrás teve Nossa Senhora de Caravaggio. Então, orar e pedir, até pode ser que não tenha assim coisas, não seja tão diferente, mas o que a gente esquece muito, às vezes, é agradecer. E a forma de agradecimento, ela pode ser feita de várias maneiras, pelas minhas atitudes, fazendo o bem ao próximo. Mas o que eu acho assim, que não tem nada a ver, as pessoas se martirizarem, né? Fazer aquelas caminhadas 10, 50 quilômetros para pagar uma promessa, né? Então parece que aquela oração que ele pediu que você fez é uma dívida. Então a oração ela não deve ser feita dessa forma, né? Se a coisa aconteceu é porque tu tem méritos, né? Lógico, agradecer a Deus de várias maneiras, mas eu digo assim no sentido de se autoflagelar, né? Para pagar uma dívida porque eu recebi um milagre, alguma coisa assim, né? Eu vejo uma maneira errada, né, que as pessoas fazem, mas a gente respeita todas as formas de demonstração, né, de fé, cada um a sua. Então, por consequência, diante de qualquer enfermidade, quando se tem uma convicção religiosa, logo se faz da prece um recurso valioso para aquisição da terapêutica de maior poder curador, né? A gente tem visto aí várias, não sei se alguém tem a oportunidade de ver, vários programas na televisão, na mídia, falando sobre isso, né? Que a fé, ainda mais quando se trata de curas, né? De doenças, né? Lógico, a recuperação da pessoa junto com o lado médico, né? e ela aliada à oração, à fé, ela tem um retorno muito grande para a pessoa. Isso já é comprovado até cientificamente, né? Já foi comprovado isso. Então, para a gente ver o poder que a oração tem. E os exemplos estão vindo a cada pouco, a todo momento. Basta a gente se ligar. Para falar um pouco mais desse assunto, eu vou chamar o Ivo.